A jornada de trabalho existe para proteger a saúde do empregado, tendo direito ao lazer. São 8 horas por dia e só passa dessa quantia fazendo acordo ideal. Hora extra trabalhada é bem mais remunerada do que a hora normal. Dentro de sua função, tem direito a intervalos para lanche e para refeição. Quartel do Trabalho, Cultura Popular e Cidadania. AMATRA 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.